gente começar a tocar um pouco de marquete pra essa galera hoje aqui no Una, que tá vindo de lembrar daquele casco velho agora, meu irmão. Vai! Edson, Inigualável Produções. Um abraço pro Maico, o Igor lá na Cabanagem, curtindo o Robson. Hoje no Void, tamo juntos. Bora tocar um pouquinho de Marquinhos, bora. Só na manha, meu Rob. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Vem, nego Matheus! Bora, mano! Mas agora você se foi. É meu gado! E não postou em nosso... Olha, tá gravando, bora ver! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Vai, Júnior! Toca aquelas marcantes de 2007 agora, vai! Vai! Não sei por que maltrata tanto o meu coração. Se eu nunca te deixei na solidão, não me abandone por... Mega Robson. Entenda, eu te amo e não vou te deixar. Se um dia eu te machuquei... Alô, Kleber! Não, a gente vai escutar esse CD arregaçando tudo no Palio, velho! É o Palio! Espetacular! Então! Vou te amar. Vou conquistar seu coração, curtindo com você no meu som. Vou te amar. Eu não consigo mais viver assim. Com DJ Gil e DJ Luiz, que vão fazer você voltar pra mim. Eu vou curtir o som, vou invadir o som. Com DJ Gil e DJ Luiz, um show de emoção. Porque você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você a som da nova dimensão. Eu vou curtir o som, vou invadir o som. Com DJ Gil e DJ Luiz, um show de emoção. Eu vou amar você, eu sou uma nova dimensão. Banda, banda, os Rockers. A maior referência em mel. E aí, Ricardo? O cara vai lembrando dessa época muito boa, né? É coração, é Alan, é Mirim. Aqui é o Rob, meu irmão. Já chega o performático no 14, velho. Anda, Mix Melody. É assim que se cria. Enquanto isso, hora de marquete no Rob. É o Rob. Não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vá. Não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer a o DJ. DJ André, DJ André, toca a nossa canção. Me siga na som, vou lembrar de você. E o quê? Sei que quando eu escutar sua voz, posso até parar e pensar em nós, mas não vou voltar. E não? Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Satisfação muito grande hoje, a gente chegando pela primeira vez no Una. E hoje eu pude reencontrar muitos amigos aí, os nossos amigos do Panorama, os nossos amigos do Benguí, a galera que vem do Tabanã, do Una, a galera que realmente acompanhava o Jefferson, vieram hoje em peso. E a partir de agora, o performático Jefferson, vamos nessa, Juninho! Olha só, os nossos caras de mal já por ali também. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É no caqueado, vai! Alô, Supressão! No caqueado! Vai, vai! Que elas gostam. É no escuro. Daqui a pouquinho tem Croco Robin lá no barracão do Bombino. Tilo te morder tu. Alô, coração gelado. Imagina então você dentro do meu. O meu parceiro Ricardo Bressão, alô, Mirim. Do meu camarão. O incrível crocodilo no comando. Um animal toca tudo do. Amiga Ias. Vem com dourado. Tá todo mundo comigo. Batida, olha bem tá. Os mega massacre também. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Tá com a 13, é o crocodilo. É de lançada! Agita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Abaixa agora! O performático chega! Vai começar! Pra comandar o robô! Vai começar, o meu robô dos olhos vermelhos! Alô, uma! 3, 2, 1, vai, vai! Vai começar! A sequência da sarrada, sarra. E vai sarrando, vai botando, bota na pressão, vai botando, 1, 2, 3, vai! E agora? O meu parceiro DJ Manazino e a galera da cabanagem já por aqui, ó! Vai, malandro, entra louca do que O meu parceiro Marcelo Soares. Ele, meu parceiro Dimitri. O meu parceiro Gleber do do Palio Espetacular. Você, Gleber. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Olha o Pichula. Eita, só de boa. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Cadê minha mulher que não depende de homem bravado aí? Bora endoidar, bora. Vai começar a endoidar. Bora endoidar, bora endoidar. Que hoje elas estão pro crime, que hoje elas estão. Aponta pra tua amiga. Pro crime, que tá pro crime hoje. Crime, que hoje elas estão pro crime, que agora vai. Pro crime, que hoje elas estão pro crime, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Bolãozinho! Mano, vai fumando e vai. Parabéns pra você, viu, mania. Mano, vai fumando e vai. Sucesso, paz, harmonia, que Deus te abençoe, meu irmão. Vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando, fumando e bebendo. Olha o mirim. Bebendo e fumando. No que é do mirim? Bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo. Alô, Dimitri! Fumando e bebendo. Vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack. Joga! Antorini. Mas o mundo nos chama loucos. Só pra mulher que tá apaixonada aí, ó. Loucos. Aquela mulher que tá apaixonada. Me chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Tu diz assim pra ele ou pra ela? Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. E a igreja Abigaías. Loucos. Representando hoje as digitais do hobby. Me chama loucos. O Nego Mateus. Você me uniu. Ele tá na área. O coração. É pra ir doidar. No caqueado vai. Foi o fogo que. Aqui é bagulho doido. Só o bicho vai pegar. É o som da galera que chegou para ficar. Tá todo mundo louco com garrafa de Xandão. Se liga na batida que o bagulho. Fala aí, Winnie Sanita. Santorini. As minas tão pirando, é derrame de cerveja. O Xuxa e o Juninho, ela sobe até na mesa. Cadê o DJ Jefferson? Viram por aí? Se liga que com ele nosso sax vai explodir. Explode, Marinho, explode, Marinho. Vai, vai, vai, vai. Tá soltando fogo, tá soltando fogo. Segura esse sax, ele é o Robi. Soltando fogo, Mega Robson. Segura o Robson, aqui é o meu parceiro Fiel. Ei, DJ, pode soltar a batida. O meu parceiro Fiel, pode soltar. O do Panorama tá comigo aqui no Robi. O DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pista. Agora, Mirim. Chegou o DJ que agita. Agora. Sua toma, sua toma, sua toma. É Mirim. Sua toma, sua toma, sua. É Ricardo Bressan. Sua toma, sua toma, sua toma, sua toma, sua toma, sua. É desse jeito aqui no Robi. Sua toma, sua pieza, toma, sua pieza, toma, sua pieza, toma, sua pieza, toma, sua pieza, toma, sua. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Olha a bandida que tá do teu lado aí, ó. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era. Aponta pra loura. Aponta pra morena agora. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Não adivinha, não adivinha, vai pra cima, não adivinha, não adivinha. Que o Robin vai pra cima. Não adivinha, vai pra cima, não adivinha, não adivinha, vai pra cima. Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou. Só o homem que põe na fita agora, vai. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar, botar, botar, botar. Só é pequeno esse desgraçado, só é pequeno. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Pra galera se divertir hoje aqui no Ura, no bonde da saudade. O meu parceiro Robertinho, ele disse que vinha e veio. Fala, Roberto! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Eu quero ver sua mulher que nunca traiu. A mulher sincera canta aí, ó. Acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. E a mulher que não quer compromisso com ninguém canta. Diz assim pra ele, ó. Larga as suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Vou lá voltar pra cima, sou melhor que você. Deixa na batida, eletrizante. Deixa na batida, só que dá solteiro, joga o bracinho pra cima. Hoje é repá. Hoje tem jogo do remo do Paysandu. E quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima aí. E a galera do papão, joga o bracinho pra cima. E bate na mão minha, bate na mão minha. Mas peraí. A torcida do Paysandu tá fraca. Eu quero ver a torcida do Remo aí. E a torcida do Remo joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, o bola vai tomar. O bola vai tomar. No 3, no 2, 3, 2, 1. Vai, vai. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje. Alô, Gimidre! Isso aqui é hobby! Vamos começar mais ou menos assim! Alô, Moção Soares! Hoje é carreira solo de gastado! Vamos começar mais ou menos! Quero ver agora! Vamos começar mais ou menos assim! Tá no caqueado, vai de gastado! Coração gelado. Olha do caqueado do batidão agora aí, ó. O bolo do batidão. Manda a batida aí, vão vir tirar a batida aí, vão vir tirar a batida. Aqui no Una, o espetáculo chega. Como é que é, maninho? É a batida que eletriza, que a galera gosta. Galera do chupitel, bate na palma da mão. E a galera do chupitel, bate na palma da mão. E a galera do chupitel, bate na palma da mão. E a galera do chupitel. Isso aqui é hobby! Eu vou dar um papo reto e não tem papo furado. Aponta pro amigo. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Agora! Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado. Deixa do batidão pra mim, Juninho. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Tu já apontou teu amigo que é bancado por viado já? Mas quem tem amigo viado, dá um grito aí! Só quem tem amiga sapatão, quem tem vizinha fofoqueira, é pra começar assim, maninho! Tô doidão no espetacular. Onde tá doida, Ju? Tô doidão no espetacular. Tô doidão. Os caras de pau do Marco. Tô doidão no espetacular. Tô doidão. Os Mega Massacre. Espetacular. Tô doidão. Esses são velha guarda, meu. Tô doidão no espetacular. Tô doidão no espetacular. É, nobreza no gordinho. Bora do caqueado, bora do caqueado. Bora caqueado, caqueado, caqueado. Só no caque, só no caqueado. Vai, vai, vai, vai. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Aí tu chega e diz assim, ó. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. E na batida, eu vou vir na batida. nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem... Bora, Ricardo Pressão! Talvez ela seja sua aspiração, ou até do nada seu... Eu acho bacana como se encontra o coração gelado e o Vitote junto. As nossas noites de amor. E agora? Eu gosto assim, ó. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher. Que eu faço de um jeito que ela não sabe. Nunca que é, nunca que é, nunca que é, nunca que é, no gingado. É assim, ó. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando. Aldair Playboy, faz o sinalzinho da amizade. Levanta a mão pra cima. Faz o sinalzinho da amizade. A mão pra cima, vai. Adoçada, misturou doce com bar. Já começou aqui no Una. Essa mina é mal criada. Na pista sei que ela arrasa. Na cama ela é tarada. No Pingo Mateus. No back, na brisa da catua. Um abraço do performático pra você, viu, meu irmão? E não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Eu queria aproveitar um grande abraço aí, meu grande amigo. Novinho, amigo particular do performático, meu parceiro Guilherme. Mas ela dá uma sarrada, ela joga pra trás. O cara que realmente respeita a balaiagem de Robinson. E a gente tem um enorme prazer aqui, viu, Guilherme? Vai, tá jogando pra você nessa grande festa aqui no Una. Senta novinho e não para. Ô, Guilherme! Um abraço pra você, meu irmão. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Quem sabe dançar, dança agora. Aê, não abaixa o volume não. Ô, ô, ô. Vai, faz o fim na vida amizade. Vai, faz o fim na vida amizade. Vai, nós dois no quarto escuro, deitado na cama box. Você falando que é vigia, mas com cara que já... E bom sinal hoje, domingo. Ela pra ver se ela... Tem o encontro, os clássicos. Pra ficar com ela. Tem o Robinson de um lado, o Crocodilo do outro. Nela. O do barracão do Bombiro. Nela, sarrando, sarrando, sarrando. Nela, já tô todo oriçado, doido pra ficar com ela. Mais um sinalzinho da amizade. Faz. Faz um sinalzinho da amizade. Levanta a mão aí. Faz um sinalzinho da amizade. Ha. Faz um sinalzinho da amizade. Ha. Faz um sinalzinho da amizade. Ha. Faz um sinalzinho da amizade. Ha. Faz um sinalzinho da amizade. Eu quero ver só as mulheres. Faz um sinalzinho da... As mulheres aqui do Una até embaixo agora, vai. É o daí, playboy. Faz um sinalzinho da amizade. Aumenta o volume do pare... Agora, sinalzinho... eu quero ver. Faz um sinalzinho da amizade. Faz um e vai descendo, da amizade. E vai descendo. Faz um e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Faz um sinalzinho da amizade. Levei ela pro motel, foi sequência de soca, soca enquanto Elora, tava a nota. Eu quero ver tu representar agora, Loura. Bota, bota, bota, bota, bota. Tá de gaçada. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, Pirirô, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar. O meu parceiro Kleber. Playboy e o bola. O do palio espetacular, você viu, Kleber? Já do bundão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Olha o meu parceiro Realzinho. No chão, não perde a concentração. Olha o que a menina faz. Os amigos do panorama. A menina bate bundão no chão. A menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão. A menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão. A menina bate bundão no chão. No chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão. Só vale se for até o chão. No chão, no chão, no chão. Sexta quinta-feira rotineira, eu e meu baseado. E o Zab Zab tocou com uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe e um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e... Senta, minha filha, senta, vai! Senta, porra, vai! Senta, porra, vai, caralho! Senta, porra, vai! Senta, porra, vai, caralho! Senta, porra, vai! Senta, porra, vai, caralho! Olha os nossos caras de pau já por ali também! Caralho! É Aldair Playboy! Aumenta o volume disso aí, ó! Que é isso? Vai, vai! Vai, gordinho! Ô, sexta-feira rotineira, eu e meu baseado. E o Zab Zab tocou com uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu vai sentar gostoso agora, diga essa. Porra, vai. E senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. O meu parceiro Ricardo Bressão. Só falar. Olha o meu parceiro Mirim, coração gelado. Só falar. Pra... Amiga, aí, só quem tá solto. Tá todo mundo com a gente por ali também. Joga a mão pra cima. Os nossos seguidores fiéis aí que realmente. Pra cima. Onde o Rob toca, eles são atrás. Oh. O que já era bom ficou espetacular. Robson. Completo. Para ser o melhor, tem que ser espetacular. Novo Robson. Que legal, que bacana. A gente chega hoje aqui no bonde da saudade no Una. E a partir de agora a gente vai recordar. 3, 2, 1, vai, vai. Chegou a hora do caqueado. O bugigado. Marcelo Soares, grande da valor. Alô, Pichula. Agora eu quero ver. Mostra qual é que é, Luzinho. Pra conquistar você, ele... O Alanzinho tá daquele jeito já. Daquela base, engraçado. Eu iria fez o pop 1, o pop 2, o pop 3. Agora fez o 4 pra agitar vocês. São 15 anos de puro sucesso. Com o Betinho e o Juninho, DJ Dinho. DJ Jefferson. Ó, meus mega massacre. E agora vai. Quero ver se a galera do Una sabe dançar agora. Chegou, meu parceiro Nego Matheus. A nossa facção. Liga a gente o som, quando o Nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro, Nego, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. E o performático é... É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Hoje vou no Ouro Negro dançar. O Colégio Brasil! Colégio Brasil! Ela rompendo hoje a mini fronteira. Vou te contar, viu? O pé, pé, pé, pé, pé. com performance do tempo do rock, olha aí, ó. Solteira, deixa que enrolar. Há muito tempo amando, desejando, vou arriscar. Agora vou até o fim. Os vilões da Baixada, eles estão comigo por ali também. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico. O meu parceiro Rodriguinho Louro. Um abraço pra você do Performance Go. Posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico. E Rodriguinho louca, Ricardo Bresson aqui do lado. Beijo muita boca. Solteira, solteira. No Mega Príncipe. E ele? O coração gelado. Alô, Mirim! Quem gosta dessa aí é o Willis Anitta. É esse o grande amor. Só pra quem já chorou por amor aí, ó. Chorar não vai trazer você. Marcelina. Eu, no ataque, só moro dizer tudo que eu sinto por você. Meu grande amigo Salomão na época. Eu, você, Salomão, meu parceiro Joãozinho. Oh, esse som bate forte em mim, junto com o Salomão. Tempo da quinta dos DJs. E a equipe. O que tu faz aí, bochecha? Vou amar você. Nessas horas que eu sinto falta do meu faísca e fumaça. Incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fico. Quem gosta dessa aí é o Ias. Aí, Ias. comigo por mar. E agora? Vou chamar, tenho medo de sofrer. O meu parceiro Mirim. Enlouquecer. É Mirim. Um abraço pra ti. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão. E o Dimitri. Não tem fim a cada dia. Pois canal de pau, os mega massacre, valeu! Minha tentação. Sempre é bom, sempre é bom. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tão noite de amor. Meu gerente Léo. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. A mulher que nunca traiu aí. Eu te peço, amor. As minhas mulheres sinceras cantam. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando, vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai bebendo, e vai bebendo, vai bebendo e vai. E agora? Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Eu falei pressão, pressão! Torini! Eu adoro Belém do Pará. E até dei uma passadinha nas aparelhagens. Está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Da bandida. Da bandida. Das bandidas. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode. Eu falei! Pode beber muito. Pra não passar mal, viu? Pode beber muito, só não pode passar mal. Olha aí, ó. Pode beber muito, só não. Ai, DJ. Ai, DJ. Isso não é legal. Ai. Bora performar, Gigão! É legal. A novinha linda que mora aqui do lado tá cheia de papi no WhatsApp. E aí? Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o bebinho se cantou. Toma, toma, toma, toma. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Ei, Ju Franzão! Vem não, vou chamar agora. Agora aí. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Quero ver. Ato não vem, vou chamar aí, Aizidão. Vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida. Vai essa bandida, vai, olha o que ela faz. Vem que tu quer aí já, moral. Vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai. Passando o Mike da Vila Pressão. Os primos e as primas também. Malandra, ela vai se apaixonar. Eles estão aqui no espetacular. O senhor chama de malandra, ela vai se apaixonar. Senta, minha filha. Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. Do Mike da Goiânia Francesa. Balance, orixama, esse cara é gringo, meu irmão. Bota a pinha na botranca, bumbum. Ela balança e orixama de malandra. Ela vai se apaixonar. É DJ, moleque. DJ Ronaldo, pare. Ó, Luizinho! De Castanhal para o Pará. Você vai sentar por cima. E o DJ vai te amar, amei, gostar. O meu parceiro Pijula. Agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Meu parceiro Rodrigo. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas. O meu parceiro Nego Matheus, amigo parceiro nosso. Não te dá per... Ele, meu parceiro, mano. Meu mano. Ah, tu sabe fazer o caqueado, sabe? O bolo do caqueado, caqueado, caqueado. Só vale se fazer o caqueado. No caqueado, no caqueado. Olha a pressão. Um, dois, três, vai! Eu não quero ver ninguém parado! Alô, Belly! Seu moço, eu venho! Vai rolar o carimbó agora! Segurou! Ah, é? Pra quem não sabe, esse aqui é o Hobby! O robô dos olhos vermelhos! E agora? Eu venho de longe. O piranha, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, olha quem toma, eu encontrei, toma, tava curtindo de boa, olha quem eu encontrei. A piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex. Ó bandida! A piranha da minha ex. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá. Só quem gosta do chope, a mãozinha. Levanta a mão pra cima. Pro céu. E quem gosta do tel, põe a mãozinha pra cima. Agora. É chope. Tel, tel, tel, tel. É chopita, é chopita, é chopita. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. O bagulho já. Mas quem gosta de periquita aí? Passa a fita, eu vou te passar a fita. Levanta a mão pra cima e faz o sinal da periquita. É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. Olha só, maninho. Mas o que nunca a gente não pode esquecer, esse cara que realmente acompanha a nossa bandeirada, meu parceiro Alanzinho GDU. Alanzinho! Parabéns pra você, meu irmão! Sucesso, paz, harmonia, que Deus te abençoe! Te dê muitos anos de vida! É os parabéns aqui da empresa Mega Robinson! Muito chope, Theo! Teretetel! Até o bochecha. Mega Robson, Mega Robson, Mega Robson. A emoção que faz você dançar. É um prazer muito grande estar aqui hoje no Una. Pra muitos que acompanham a Robinson pela internet, hoje conhecendo de perto. Desse jeito! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus, já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. São amores que deixam. É desse jeito. Uma emoção para. É pra galera dançar. Momentos que foram imensos. É Dimitri! Mostra que tu sabe agora, vai! Certos os amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. E a nossa equipe Cachorrão 007. Um abraço pra vocês aqui do Performático, do Moral e do Júnior Letrizante. Se eu aceitar o quê? Essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei. É dormir no ar-condicionado, é? Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. E aí, Luna? Flores não vão perdoar. A gente tá no bonde da saudade hoje. Flores não sabem amar. Flores não sabem. Olha os nossos cachorrões aí, ó. Flores não vão perdoar. Eles estão na área. Erros a me amar. Da 007. Você escolhe a melhor roupa. Alô, Jojo. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. E Paula! Poder ser solteiro. Você adiantou alguma coisa? Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco boas. É um patote agora. Beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. O que tu tem hoje, Xuxa? E lembrou o que foi que te deram hoje? Eito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. Essa festa vai ficar marcada na história, viu, Juju? Um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto. Tu era! Eu era. Dá-lhe moral! Manda zero. Espia. O clone do Xuxa com a mesma camisa agora. Manda 007. Olha o seu Zé. Ô, seu Zé. Dessa vez eu terminei de ver, seu Zé. Visão da Baixada. Entrei mais forte pra eu. Os cachorrões. Seu Zé. Pode ser até pinga com arnica. Os nossos amigos também na cabanagem aí, ó. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. Como é que é? E aí lascou o rádio do boteco, alguém ligou pra piorar, a nossa música tocou e coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi. E mulher dançando com mulher ali, pô. Essa cidade nem que seja. Os homens dessa festa. E quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. Manda 007. Pra quem tá dançando, não para de dançar, mano. Robson! Banda Amazonas. O Performático e o Júnior Eletrizante. E agora, como é que é? Vem pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Contigo. Meu gordo. Não vai chorar, meu gordo. Meu ande, lembro de você. Quantos pais, hein? Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te. Quem te viu, quem te vê. Sei que te perdi. Vê recepção amorosa é assim mesmo, viu? Eu tô indo pro Xuxa, parece o Anderson Tato hoje. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sem... É a marca da Belina. Te peço perdão. Se divertir, dá-lhe meu hobby! Dá-lhe meu hobby! Aí tu tenta assim, ó. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conto, Diego Matheus! E aí, mano? Me traiu do meu jeito. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Pro mirim rodar, ela tem que pular. Pra você de mim não vai. Tento te abraçar, mas você não sei porque você muda. Tem o seu olhar. Nada é igual quando eu te conheci. Me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Bora, bonde da saudade! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. E separar você de mim, não vai. Do Bahia! Eu pensei que fosse fácil. Eu estava enganado, nós estamos lado a lado. No banco meus empolgados, da nave do som. Estou angustiado. Cara, fica tonto com isso. Do lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda. Se o Xuxa olhar pra isso, ele tava mal. A nossa relação, me dói a consciência. De ver a consequência de não ter nada comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente. Vambora, meus cachorros! Júlia! Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Bora, Ricardo Bressan! Pressão, pressão, Ricardo, pressão, pressão. Eu falei, Ricardo Bressan aqui no Hobby. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras da... Repetiu lá. Fala com o teu dengo e dança. Vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se... Bora, meus cachorrões. Mostra que tu sabe agora, vai, filho. Meu bem, só quero te ver feliz. Sente a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Porque ninguém, ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Esse é um dos CD que vai vender muito no comércio, viu, Júnior? Os canais do comércio, GDC. É hobby do Uma. Amor, é do boot da saudade do bebê. Só eu e espetacular! paixão do meu coração. Mas com 40 graus é a nova sensação. Meu parceiro Dimitri, tá? Marcelo Soares. Oh, hoje a noite vai ser nossa e não tem pra ninguém não. Chula, toco. Olha o coração gelado que está lutar. Sou Vascão 40 graus e admito com razão. Bora, Gil Brasil! O Vascão vai te fazer feliz. Pra você e seu amor, você pode pedir bis. Essa loura ninguém para ela. Ô, mulher elétrica! Foi só pegar vento das pernas dela nessa pena aí, ó. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Hoje ninguém segura o Lanzinho. Estou a procurar alguém que dê carinho. Eles vão invadir o Pompilho hoje, meu irmão. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Quem não vem me ver, volta pro ninho. Mundo é o já tá, né, Gago? Pelo teu carinho, estou a te buscar. Será que vai me perdoar? Você me deixou em meias dúvidas, fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Raíssa e Júnior. Mas que tal a gente tocar isso aqui, ó? Cachorros! Um abraço do Performático, viu? Oh, oh. O meu parceiro Kleber! O do Palio Espetacular! Encantos, esse desgraçado vendeu as férias dele! Na tua vida, o Rob toca. Um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu sonho. Diz assim, ó. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. Esse meu parceiro humano. Me esqueço de ti, me recordo. Eu humano. Tá dormindo? Ah, o Fagner. Minha vida, um amor. Ele tá gravando. Que eu nunca entristeça, que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Da saudade. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. E aí? Guerreirão, emoção, é só. de som. Inigualável Produções. Sinta a pressão do hobby dentro de você.